Vio. Welcome. We present Vio from US. Apresentamos Vio dos Estados Unidos. Provavelmente Texas. Are you from Texas? Pessoal, estamos aqui ao vivo com um software chamado Jantaba. Temos aqui a presença do guitarrista Vio, da Inglaterra, mas que mora 40 anos nos Estados Unidos, aqui, diretamente do Arizona. E aqui do nosso lado temos uma Mavi Pugliese na guitarra, o pífano, é. Meu nome é Jarbas, tamo junto aí. Experimento aqui internacional. Tu gravou essa segunda?